tão solitário. Beijando bocas eu deixei o meu amor de lado. O que adianta se enganar e viver de aparência? Depois do auge do prazer, senti que a consciência tá pesando uma tonelada, parecendo um caminhão de carro na contramão e descendo sem freio. Ela partiu meu coração no meio. Oh, paixão!